1154, uma milha para o marcador externo, agora a torre 118, decimal meia dúzia. 118, decimal meia dúzia, igual 1154, boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, gol 1154, vai passar o externo, tá baixado e gravado com o campo à vista. Gol 1154, boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 07 nós, o ajuste 10 no 3. Autorizado o pouso, pista 10, 1013, o ajuste, gol 1154. Salvador, eu tô 3265 com a Delta, boa noite, para o Galeão, cópia. São 3265, boa noite, Galeão 360, minutinho para a cópia, por gentileza, prepara da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev, agora é do... Gol 1897, chama agora centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 325, 1897. São 3265, copia. Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta, upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5555 no transponder, um minutinho para o cotejamento, por gentileza. 1154 no solo aos 46, libere a direita via Eco e prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 10, parte principal, na minha escuta até o corte. Eco, Alfa Juliette, posição 10, gol 1154. São 3265, por gentileza, coteje. Autorizado Galeão no 360, decolador 10, curva direita, da El, Leda, Bidev, upper November 857, 198, controle, aciona 5, 3, 2, 3. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, assinamento, posição 05, tanto 3265. Vai torre até 3265. 3265, prossiga. Apenas confirmando a nossa autorização, de Débora para novembro 857 até por segura, posso sair depois do Luno 6 até Cruze e depois do Luno 4 para a cena. Afirmativo. Obrigado. No 01, autorizado, chame táxi, o azul 4436. Três 265 na escuta do solo. Prossiga. Só confirmando, após o Upper Zulu 14, vai prosseguir Toquinho, ok? Ao invés de Barbacena. Tango Oscar, Kilo, India Mike. Então, após Upper Zulu 14, até Toquinho. Rota 3265, no 5 para posicionamento. 5 autorizado, chama táxi, então 3265. Vai chamar táxi, 3265. Azul 4433, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera pista 10 e reporte no ponto de espera pronto para decolagem, o ajuste 10, 13. Azul 4433 autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 140 graus 07 nós. Com 127, 3 horas e 45, Adela Campinas. 265, táxi autorizado à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Um ponto de espera, reporta pronto para decolagem, um ajuste 10 no 3. Juliette Alfa, reporta pronto, 3. Retorno desde a esquerda. Saímos só aqui uma milha à esquerda, já está faltando a posição no retorno. É. 4433, decolar 258, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa. Então, 3265, tá pronto? Ainda não. Ciência. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4433. Passa 1500, perfil da EU. Azul 4433, bom dia, contato radar na decolagem, subo ao nível 360 na saída da EL, após Leda voa direto Brito. 360 no, na da EL, após Leda direto Brito, 4433. estável ILS, Gol 1271. Gol 1271, torre 118, décima 612. 18B, bom trabalho. Bom próximo. Calim decola de imediato, sem parada, TAM 3265. Afirma. Autorizado a alinhar e decolar sem parada, da 1-0, o vento 1-40 graus, meia dúzia de nós, o ajuste no 0 no 3, TAM 3265. Decola. Torre, bom dia, com 1-2-7-1, está uma milha de Libra estabilizado. Gol 1271, bom dia, continue a aproximação, informarei pista 10 livre para informação Airbus da TAM, iniciando rolagem da 10 neste momento, para cheque o vento 1-40 graus, meia dúzia nós, o ajuste no 0 no 3. Tango, Oscar Delfino, controle Salvador, acione identificação. Da presença autorizada direto pelo para chegada bom, que é altímetro em Salvador, 1-0-3. Mantenha pro do VOR, chame para a descida, altímetro 1-0-3, o Papatango, Oscar Delfino. Trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-40 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, trem checado, gol 1-2-7-1, pista 10. TAM 3265, decolar 202, controle 1-9-8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle azul 4433, solicita desvio esquerda, proa 165 por 20 milhas. Autorizado, pro 165 por 20 milhas, o azul 4433. Sente, autorizado, reportará replando da EU 4433. Solicita 3265. Solicita 3265. Tá 3265, contato radar na decolagem, subo nível 360 na saída da EL, após líder direto do BDF. Após líder BDF, tá 3265, alto 360. Azul 4433, após desvio autorizado direto líder. Sente, após desvio direto líder, 4433. Já da EL para o 3265. TAM 3265, mantém o perfil da saída, já tem uns traços na saída da EL, o Embraer 195. Já aprovando o LEDA 445. Segue o táxi via Alfa, a critério Juliette ou Índia para o portão 03. Alfa, vamos via Índia para o 03, o 271. Azul 4433, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 200. 125, 10, alterna, 133, 25, azul 4433, obrigado, boa noite. Visão 50, 3295. Tem até guarda transferência. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1251, alterna 3325, 3265, boa.